Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Pergunta, o que você faria se você pudesse criar algo novo? Uma outra dimensão. Sério? Sério. Essa daqui não. Eu reescrevi a história, não. Sério? Por quê? Então? Nossa, é do zero, cara. Dentro do átomo primordial, eu ia fazer outra coisa. É, porque geralmente quando a gente cria as coisas, é um ato involuntário. Tipo, oh meu Deus, eu estou sentado embaixo de uma árvore e cai uma maçã. Olha, a gravidade existe, é assim que eu descobri. Então, a gravidade existia. É, existia. O cara não criou a gravidade. Não, mas ele criou o conceito. Ele criou todo o conceito, todo o estudo e principalmente todos os parâmetros de estudo. Eu espero um dia que o pessoal descubra um manuscrito, um, sei lá, daqueles pergaminhos antigos que alguém já tinha descoberto e quantizado a gravidade antes daquele aquele pequenininho lá que o pica-pau tava bicando a árvore dele. Tipo os sumérios, assim, isso. Olha, aí tinha lá um tal de Dupac, sei lá, alguma coisa assim, né? Sempre o nome nunca é Pedro, esses caras assim da antiguidade. Seu Hélio, abraço, seu Hélio, saudade de você. Nunca te vi, mas tudo bem. Então, bem, se eu fosse inventar alguma coisa, eu sei lá. Eu acho que eu tentaria, se eu pudesse pensar, sabe, ter ideia do que eu ia inventar. Na verdade, a pessoa é o processo de criação. Hoje em dia dizem que não inventa, nada se inventa, tudo se copia, né? Eu inventaria algo útil, tipo um peru com 6 pernas. Que delícia! Que delícia! Excelente! Porque eu vi, sabe onde eu ia? Não, peraí. A sua ideia é excelente. Um peru, porque é sempre aquela disputa, né? Essa ideia não é nem inventada, mas se eu fosse biólogo, eu corria atrás disso. Porque isso aí você não é um biólogo, você é um geneticista, pra brincar com o DNA do peru. É isso aí, tudo bem. Quer brincar com o peru? Aí! Não. Vamos começar esse programa. Mercadinho R. Silva, vendas digestivas, frios, enlatados, cosméticos, laticínios, variedades, miudezas e bebidas em geral. Falar com o proprietário Raimundo Farias ou Nayara, Rua Eduardo Ribeiro, número 3852, Jauari. Mercadinho R. Silva, onde comprar faz bem. Oficina InfoPresents, manutenção em computadores em geral, venda de acessórios e componentes eletrônicos, papelaria, cópias e impressão coloridas em preto e branco, plastificação e encadernação, pesquisas e trabalhos escolares, economize tempo e dinheiro, compre e solicite os serviços da Oficina InfoPresents, Avenida Mário Andreasa 1272 São Jorge, telefones 3521-3500 e 092-9101-0050. Mercadinho Medeiros, um lugar onde você compra frios, enlatados, alimentos e estilos em geral. Onde você consegue encontrar aquele nosso maravilhoso ovo regional com vendas no varejo e no atacado. Quem mais barato vende e melhor atende. Falar com Pedro Medeiros. Mercadinho Medeiros, Rua Manuel Moraes, 4252 Tiradentes. Contato via 9124-7138 ou pelo 9282-7269. Alô, alô? Tá gravando? Oi, oi. Ótimo. 4 de julho de 2014. Eu sou Dark Holly. E hoje estou saindo de casa para gravar o programa sobre religião. Até agora tudo normal. Os deuses parecem estar a favor. Com exceção desse tempo chuvoso que fecha os céus. Aliás, são 8 da manhã. Estou indo para o trabalho e a rua parece tranquila. Com exceção dessa garoa fina que está aumentando. Em breve, terei que me abrigar. Porque estou gripado. Amanheci com uma constipação pesada. Ai, e ainda fecha o tempo. Venta muito. E a droga de um pombo acabou de fazer cocô no meu ombro. Mas seja o que for que o dia me reserve, eu vou gravar esse programa. Ah, se vou. Nem que eu tenha que lutar contra os deuses. O que, que é isso aqui? É pra você começar o programa, aquele grito inicial, sabe? Ah, estamos aqui, estamos aqui, é. Você tá me achando um cara de gay? Você não é gay? Não, Deus me livre. Caramba, mas eu te incluí no Revelados justamente pelas cotas. Não, eu tô pela cota de negros, saca? Eu não sou negro, eu sou moreno, mas eu entro pela cota de negros. Ok. Então, pessoal, uma boa noite pra quem está ouvindo nós outros na rádio e pra quem está ouvindo na rádio online, eu não sei que horas são pra você, então bom dia, boa tarde, boa noite ou bom solstício. O que seria? Não sei, sei lá. Tu não sabe o que é solstício? Não, eu tô falando assim, não sei qual é o evento que tá ocorrendo. Por exemplo, como eu te falei, pode ter pessoas ouvindo isso, no caso nós gravamos há 4 anos, é. Ou há 20 anos. É, e só aí, hoje veio lá. Pode ser. De repente, hoje o perigo vai ser grande, tanto é que os outros seres humanos arregaram, tá? É. Nenhum deles se comprometeram a dizer assim, estarei lá. Só dois. Dois regionautas. Porque o assunto de hoje é... Religião. Para você que pensa em religião como algo divino, eu gostaria que você quebrasse seus conceitos e entendesse que religião é uma condição totalmente humana. É. E divindade, no caso Deus ou deuses, para quem acredita ou para quem não acredita, é outra situação. É. Então não misturem, tá? É, só quero que isso seja a base... E outra coisa, existem pessoas sensíveis, vamos colocar assim, sensíveis. Que sensíveis demais, que você fala, ah, meu Deus. Mas fala, não usa o nome de Deus, não. Tá bom. Desculpa. Foi mal, chefe. É, então. Tu entendeu o que eu falei agora? Entendi. É a pessoa que não permite tu falar nem aí, meu Deus. É, por aí. Ou pior ainda. A pessoa que vai confundir esse problema com uma série de conversão. Porque eu já vi histórias, por exemplo, teve mês passado uma história de um cara numa igreja de um partido rival político. Igreja e político. É. Isso aqui no Brasil. Que reclamou porque o padre estava vestindo uma túnica vermelha. Porque o vermelho é o símbolo, faz parte do símbolo, teoricamente, de um partido rival dele. E ele reclamou. Ah, quer padre, dizer, você está colorido de um jeito errado. É. Tipo assim, ele está dizendo, padre, você está usando uma cor que vai influenciar politicamente as outras pessoas. Entendeu? Tipo assim, como se o padre estava dizendo, ah, Deus é daquele partido. Não, cara, que loucura. Cara, a cor vermelha existe desde a história da humanidade e é daquele partido. Sério, o partido existe. É, antes de que houvesse a terra, a luz, o sol e os anjos. Os espectros da cor do arco-íris. Qualquer coisa. É. Aí existia, tinha a existência de Deus, porque Deus é infinito, pra quem acredita. É. E aí, a religião estava lá ao lado de Deus. O partido estava lá, falando lá. Eu tô imaginando o padre agora. Não, o que eu tô imaginando é quando Deus estava criando o universo. E aí o cara do partido chegando lá, vote em PX. Bom, agora tu, galera, vai ficar bravo contigo. Essa aí. Não, porque... As flores brotam e morrem. As estrelas brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre. A terra, o sol, a Via Láctea e até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório. E em seguida, todos caem no sono eterno chamado morte. vamos primeiro determinar qual é o conceito de religião. Por favor, tá. Seu Lubeck, então, defina a religião. A primeira coisa é que esqueçam cristianismo, esqueçam budismo, esqueçam isso. Aliás, budismo não é uma religião, sabia? Não é uma religião, é, ela é um conjunto, estilo de vida. Um estilo de vida, um conjunto de dogmas voltados para a pessoa conviver de forma a não agredir a outra. É igual o espiritismo, que também não é uma religião. É. Ela se propõe como uma filosofia de vida. Então, religião. Um conjunto de sistemas culturais e crenças, além de visões de mundo, ou seja, nada ofensivo. Tá. Estabelece símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Isso fala muito, sabe por quê? Valores morais. Geralmente, quando a pessoa é inserida na religião, é pela família. Porque tu... Ou pela amizade. Não, mas geralmente pela família. Porque assim, tu nasce, né, inserido naquele meio social. Isso. E aí seus pais fazem parte da religião X. Ok. E aí te colocam na religião X, porque é o certo pra eles. Eles cresceram naquela religião, então sempre te colocam naqueles valores morais. Você cresce com aqueles valores morais e fica lá até você criar consciência ou você tomar algum conhecimento que teoricamente mostre que aquela religião não é do seu agrado. Mas tem uma situação aí também, você tem que pensar. Por exemplo, eu tenho a minha religião. Ah. E aí eu fui ensinado a minha religião. Aí depois, por exemplo, eu começo a estudar, eu entro na faculdade. A faculdade geralmente é o lugar onde as pessoas perdem a fé, né? Filosofia principalmente. E aí a pessoa entra ali, né? E começa a aprender as coisas da vida, do universo, da existência, do pensamento. É, a questão é que as pessoas não entendem o tempo. Ele não é como se pensa que é. É complicado. Muito complicado. As pessoas presumem que o tempo é uma rígida progressão de causa para efeito, mas na verdade, de um ponto de vista não linear, não relativo, ele é mais como uma grande bola de um barato muito doido de espaço-tempo, coisado. E aí ela tem o direito de questionar, mas não quer dizer que ela vá pegar tudo aquilo e jogar fora. Ela pode avaliar e dizer assim, ok, eu determino isso, isso e isso, e agora eu tenho condições para entender aonde atinge uma questão social, aonde atinge uma questão política e aonde atinge a questão religiosa, aí por último a minha questão espiritual. Cara, entendeu? Entendi. Entendeu os pontos aonde tem os pesos? Então, eu vou falar uma coisa para ti. Cada peso varia também. Pois é, vou falar uma coisa para ti interessante. E pro pessoal que tá ouvindo isso aí. É, a gente está realizando um estudo agora na UFAM a gente quer comprovar que as pessoas que têm base familiar e base religiosa são pessoas propensas a serem pessoas mais... Felizes? Não é só felizes. Influenciáveis? Não, é pessoas calmas. Ah, sei. E calmas no sentido de que, por exemplo, dentro da escola, as pessoas que não têm uma base familiar e religiosa, elas geralmente dão muito problema na escola. É o aluno que não quieta, que não para de conversar, que falta as aulas, que muitas vezes usa drogas. É. E aí ninguém pode te dizer que eu estou me equivocando, porque nós temos conhecimento e exemplos no nosso cotidiano, né? Não estou generalizando também, mas as pessoas que possuem uma base familiar forte e uma base religiosa, geralmente elas tendem a ser pessoas corretas perante a sociedade. E a gente não está falando religião, ah, ele é cristão, não. Eu conheço muitas pessoas equilibradíssimas. Isso, a gente não está fechando em alguma religião. É, a gente não está fechando. Que são budistas, pessoas equilibradas, que são até, por exemplo... Não, eu ia falar o Tom Cruise, mas... Tom Cruise? Não, ele não é... Tom Cruise não, aquele lá que casou com a Angelina Jolie, Ai... Eu não faço ideia, cara. Enfim, o Brad Pitt. Brad Pitt, eu ia falar, só que ele ia ser... Quem que corre, é o Brad Pitt ou o Tom Cruise, que corre infinitamente? Qual dos dois? Cara, esquece. Quem que fez o filme do... Do? Tron? Missão Impossível. Ah, é o Tom Cruise. É, então é ele que corre infinitamente. Sério? É. Por que infinitamente? Porque todos os filmes dele ele corre, cara. E ninguém corre como ele nos filmes. Nunca houve um filme tal qual alcançasse a beleza que é aquele homem. Isso é uma bichona! Beleza que é aquele homem correr. E eu não estou usando uma frase gay, por favor. Beleza que é aquele homem. Ai! Tendo que isso é a frase aí da mídia. A beleza que é aquele homem. É porque falam que corre. Que correr. Ele corre. A frase é Tom Cruise corre como ninguém. Procurem no celular de vocês depois, vocês vão se impressionar. Tá bom, então vamos voltar. Acho que a gente vai sair muito do foco, né? Não, cara, eu tô Tom Cruise correndo com certeza. Foi muito, muito além de sair muito do foco. Foi muito além mesmo. É algo religioso, bro. É algo religioso. Pra ele, tem mulheres rezando por ele. Pra, e pra ele correr, deve ser mais religião de alguma forma. Mas enfim. Ai, meu dia desse horror. A quentinha que eu comprei pro almoço. Veio com um fio de cabelo dentro. A máquina de xerox travou. Será que são sinais? Faltam menos de 6 horas pro programa ser gravado. O movimento tá fraco no trabalho. Eu estou fazendo pouco dinheiro. E pra piorar, o meu PIS não saiu no banco. É uma viagem perdida. Horas no sol e uma fila tremenda me esperavam assim que cheguei do trabalho. Que dia horrível. Muita gente é iniciado, mas para quebrar aquele paradigma, aquele ato diário, é bem difícil, sabe? Tu encontra outra sociedade. Principalmente quando é uma sociedade que tem leis que protegem certas religiões. Vamos. A nossa também, mas, por exemplo... A nossa, ela tem muito da... Porque, primeiro, muitas sociedades são baseadas numa religião. A nossa... Por exemplo, o nosso Brasil, eu estou falando aqui na raiz, dos índios cresceram baseado na religião... Baseado não é a palavra certa. Outra coisa, outro morre, mas tudo bem. Porque os índios que sobreviveram ao período, ao catolicismo da época medieval, foi bem... A gente não passou pela era medieval, cara. Que burrico! Então, tem países... Então, continuando. Tem países que a pessoa está inserida desde a nascença, né? Então, para ela sair de lá, requer algo muito grande, um esforço tremendo do conceito original, para ela sair daquele... uma carga de informação muito grande. Por exemplo, aqui no Brasil. Aqui, teoricamente, é um estado laico, não é verdade? Uhum. Mas a nossa Bíblia, nossa moeda, diz que Deus seja louvado. Como pode ser laico assim, se claramente nossas armas, nosso brasão tem uma afirmação sobre uma religião? Até porque também na hora do... Por exemplo, você vai no juiz, ele estende uma Bíblia na sua frente... O meirinho, aí você estende a mão uma em cima da Bíblia, a outra com a mão direita levantada, e dizer, eu juro, dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Aí atrás geralmente tem um Jesus Cristo crucificado. E depois, em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Não poderia ser, tipo, não seria mais justo, em nome da justiça? Que geralmente nas religiões, as religiões já deixam pronta, dizendo que Deus é justiça. Que o Deus da religião X é a justiça, né? Depende do de religião que você está falando. Por exemplo, Deus Yahvé. Jeová, né, do cristianismo. Aliás, Yahvé é o nome judaico de Deus. De Deus. É. Não, na verdade, não é nem o nome dele. É as iniciais que determinam o nome de Deus, que é proibido ser dito. É, porque, tipo, falar o nome de Deus, imagina só. A gente, acho bom a gente frisar isso. Acho que, não sei se está dentro do tema religião. Mas é bom a gente frisar uma coisa, que a palavra Deus não determina especificamente Jeová, Yahvé no caso. É. Porque a palavra Deus significa uma entidade superior. Superior. Por exemplo, e é por isso também que quando eu aplico ES, fica deuses. E aí as pessoas não se incomodam. Agora quando eu falo Deus, elas já determinam especificamente para o Deus cristão. Yahvé. É. Na Bíblia a gente também vê muito disso. A luta de Deus contra vários outros deuses. A Bíblia? Deus. Que parte da Bíblia é essa, cara? Hã? Que parte da Bíblia é essa que eu tô interessado? Assim, porque durante o período que o povo de Israel teve no deserto, ele estava combatendo outras religiões, outros falsos deuses. Peraí. Só uma coisa. Em si, Deus... Ah. Só pra ficar claro, tá? Pra você não confundir a mente das pessoas e causar um tumulto monstruoso sobre a face de Itacoatiara. É, tipo camponeses com tochas vindo pra rádio, derrubar uma rádio, um punho e tal. Por favor, só coloque aqui que Deus queria provar para o povo e para as outras nações que não havia... Opa, ali, ó, já errei, ó. E a Vé queria provar e mostrar, e mostrou, segundo a Bíblia conta, que não havia Deus como ele. É. Certo? Eu acho que... Não... existiam os outros lá... Dos cananeus, dos abuseus... Todos eles lá, a maioria dos zeus, dos efeus, dos zeus que tinham eles. Porque... Nada melhor do que você ser uma grandiosa máquina de guerra para mostrar poder. Porque o povo judeu, quando ele estava vagando pelo deserto... Eles foram uma máquina de guerra. Porque se tu pensar bem, imagina só. Todos os povos que cruzaram o caminho deles... Nossa, pegaram uma surra. Foram com exceção de Hitler, né, cara? Massacrado. Com exceção de Hitler, né? Eu vi uma tirinha muito assim, que aparecia 14 de setembro de 1936. Aparece Jesus se barbeando, aí ele fala... Hora da revanche. Aí ele deixa o bigodinho do Hitler. Ai, nossa. Isso não pode voar. Não, isso pode. Não pode. É uma tirinha de um artista inglês que ele faz... Justamente... O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que foi um ato divino. Eu não sei. Mas Hitler foi bem sedutor para a época dele. Foi bem, ele teve seguidores dele. A pessoa que tenta alegrar a população... Não. Foi. Você está dizendo que Jesus está seguindo Hitler? Não, eu estou dizendo... Que ele é a favor das teorias de Hitler. Não, na tirinha, Jesus era o Hitler, na tirinha, eu estou falando isso. Ih, cara, isso não pode voar. Na tirinha. Você vai tirar essa parte. Na tirinha, o artista se aproveitou dessa coisa para dizer uma vingança divina. Mas se a gente for olhar bem esse paradoxo, muita gente está comparando mesmo com o que está acontecendo hoje na Palestina, Essa disputa. Ah, mas peraí, vou te falar uma coisa. É, eu tive a grande oportunidade de... Opa! Olha, professor, ali... Não. Relaxa. Vamos lá. Eu sinto muito, não vou começar com a senhora. Eu liguei para o senhor e disse, não entendeu. Agora... Ele está desligando o celular na cara da coroa. Agora, não fale isso. Minha mãe não é coroa. Minha mãe tem chuta. Ok. Vamos lá. Tá. Ei, isso é alguma brincadeira? Por que faz isso comigo, Deus? A próxima vez que for me desapontar, poderia me dar um tubinho de lubrificante? Lubrificante seria bom, ou pelo menos um carinho, Deus. Que tal se você me desse um pouquinho de amor antes de decidir me... É, tem uma passagem bíblica que fala especificamente... Do que vai acontecer. Eu só quero deixar claro aqui que eu não vou fazer apologia a nenhum tipo de religião. Eu tenho minha religião. Só que no momento que a gente está falando aqui, a gente não está fazendo uma apologia nenhuma. Não está dizendo que uma funciona e as outras não. É. O objetivo desse podcast é abrir a mente. Não é abrir a mente. Hã? É a gente citar os tipos de religiões, falar quais são as bases dela, certo? E aí a gente também vai dar uma esclarecida sobre algumas coisas que tem no meio. E o que eu estava falando da Palestina é que, por exemplo, hoje está tendo essa guerra lá. Hoje não, que essa guerra já tem se arrastando há muitas gerações, mas hoje os caras estavam falando sobre poder desigual lá, porque o lado judeu está atacando o lado palestino com mísseis e tal. O lado judeu está atacando? É, está atacando. Caramba. Ele está atacando os palestinos, tipo assim, os judeus têm mísseis, o outro lado está se defendendo com guerrilha, com táticas de guerrilha, entende? Tipo, se esconderem, compre. A galera vem com arco e flecha de um lado e eles vão com armas de fogo do outro. Não, cara, tem como vencer. Não subestime guerrilha, que foi isso que acabou com os Estados Unidos no Vietnã. Não subestime. Táticas de guerrilha vão desde tu jogar uma colmeia cheia de abelha de vespa assassina no coisa dos tanques. Eles estão falando sobre a desigualdade que está sendo esse conflito. Okay. Porque eles disparam um míssil, pô. Lá você vai um prédio de, sei lá, com várias crianças, com várias coisas. E aí hoje o cara da Palestina estava falando que a luta entre Israel e Palestina é praticamente a Alemanha contra o Brasil. É 7-1. Foi bem agora. Nossa. É sério, cara. É sério, cara. É pra vocês verem mais ou menos como é que é. O cara tá lá do outro lado do mundo, tá levando míssil e ainda assim consegue tirar uma de brasileiro. Ah, mas depois daquela vergonha vai ser eternamente. Não, não tem como. Os meus tatar-netos sofrerão com tamanha humilhação. Humilhação, eu tenho certeza disso. É, e aí era mais ou menos isso, porque os caras de Israel, na Bíblia é narrado que os caras avançavam e iam combatendo outros deuses e tipo, era sempre desigual. Vamos citar a religião que a gente chama de cristã? É. A religião cristã, ela, a base dela é a seguinte: Deus, Yahvé, ele, segundo o que narra histórias bíblicas, ele é Deus supremo e existe antes que tudo existisse, ele nunca nasceu e nunca morreu. E aí ele... Opa. A cristã, mas vai só na cristã, porque na judaica tem algumas histórias anteriores da criação do mundo. Sim, mas a criação do mundo eu tô falando que Deus... É, criou. Criou. É, e eu não tô falando do mundo, eu tô falando da existência divina. É, que na judaica, que até serviu de base para aquele best-seller Batalha do Apocalipse... Sim, mas tu tá confundindo a criação do mundo com a existência divina. A criação do mundo é uma coisa. Não, eu tô querendo dizer que a existência divina na religião cristã, Deus já existia antes, ele combatia antes, entendeu? Na judaica ele já combatia antes. Então, calma aí. Demônios. Calma, meu filho. Ah, tá. Vou terminar. Tá, vai. A existência de Deus. Sendo que ele é uma pessoa e ao mesmo tempo é três. Eu não quero me aprofundar nisso. Para quem tem religião, ok. Vocês, embasados nessa religião, vocês entendem. Aquelas pessoas que são ateus, elas... talvez não conseguem aceitar ou compreender isso, eu não sei. Olha só, eu só digo uma coisa. Se o Naruto consegue ser três, o que impede Deus de ser três? Ai, a minha cabeça dói! Aí ele é dividido em três pessoas diferentes, sendo que ele permanece sendo o mesmo Deus. É Jesus, Deus, Pai e o Espírito Santo. E eles três formam uma trindade. E aí toda a história bíblica é baseada em cima dessa trindade. É, isso não difere também de outras culturas, porque a base de algumas religiões sempre tem o pai, o filho dele que vem para fazer uma mudança aqui, sempre é um ciclo, na verdade, se a gente for pensar. Várias culturas o herói tem alguma origem divina, alguma ascensão. Hércules, por exemplo, é filho de Zeus e tal. Desceu na terra, fez vários feitos e virou um deus. Sim. Voltou com o monge Olimpo. E é isso. Ele nasceu de mulher, sendo que ele era filho de um deus. É. Né? É uma comparação também a se colocar. É, e até em astecas tem vários filhos do sol, várias histórias de filhos do sol que vieram, que fizeram grandes feitos, derrubaram, se tornaram reis. Até algumas dinastias egípcias têm essas histórias. Posso continuar? Ah, tá. Aí, a base do cristianismo é a seguinte. Segundo narra a Bíblia, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que na verdade eu não sei em que momento ele ganhou o nome Jesus Cristo, porque o nome dele é Yeshua. Acho que quando ele nasceu, quando ele coisou... Não, eu estou falando de questão de tradução. Eu queria saber em que momento chamaram ele de Jesus Cristo, porque o nome dele é Yeshua. Certo? Yeshua. Ok? Entende que eu estou falando de questão de traduções? Eu queria saber em que momento passou de Yeshua para Jesus. Internacionalização. Acontece, né? Acontece. E aí ele veio, nasceu de uma mulher virgem, e aí ele cresceu, cumpriu a missão dele na Terra, morreu, o objetivo dele era morrer pela humanidade, sendo que ele morreu puro, limpo, como devia ser, como estava descrito nos Antigos Testamentos lá. Peraí. Isso é mais um ponto em comum. Qual é? Porque a maioria das questões... Estava profetizado. Não é isso. Não é nem a profecia, é o sacrifício. Tem várias... Astecas, cultura astecas, egípcias, sempre tinha um ritual de sacrifício de uma figura pura, uma figura, vamos dizer assim, quase divina, uma figura, seja como uma virgem com Deus Sol, sempre tem algum sacrifício grande, algum grande sacrifício. Algumas tem até mais, por exemplo, os astecas era todo ano, tinha que ter uma virgem. Mas tu tá pensando numa questão de pureza. É, de pureza. A religião cristã coloca a pureza de Jesus Cristo, porque o sangue derramado foi suficiente para remir toda a humanidade desde que o ser humano aceite. Ele aceite aquele Deus, e aí ele, né, passa a viver e a ser, ter uma vida diferente, conforme descreve a religião cristã, ok? Ok. E aí a base do cristianismo é esse. Eu tô falando base mesmo assim, ali embasada, parte bem rasteirinha, o que que é a consolidação. Aí em cima vamos, tem os pilares que eu acho que não tem necessidade da gente se aprofundar, né? A gente pode citar algumas coisinhas, às vezes ou outra. Sabe uma religião que, que me fascina muito? A japonesa. Religião japonesa existe? Pelo menos os dogmas. Os dogmas, porque a religião japonesa se formou com uma, como dizer assim, uma série de contos. Vamos dizer assim. Muitas religiões. Muitos contos. Tipo, a história vai passando, vai passando, vai passando. E aí começam a surgir as figuras, os heróis. E aí eles ganham os status. Os status de divindades. As histórias da criação do mundo falam sobre o casal, que parece que era desde do sol e da lua, que chegaram aqui, sopraram, criaram a terra. A japonesa é bem interessante. Justamente pela... Mas eu gosto principalmente da divisão que eles fazem entre bem e mal. Tipo, porque lá você não tem assim... Ah, é o demônio, é mal. Não, você tem... Ah, é demônio, ele fez o mal ou ele fez o bem. Peraí, mas tu não pode fechar em demônio. É, ele é uma... Entidade. Entidade. É. Por exemplo, Saci Pererê não é um demônio. Ele é uma entidade. Não é... É a coisa mais próxima que eu posso teoria, dizer. Teoria, sim, é isso. Ele é um, o que a gente pode classificar como uma entidade espiritual ou não, não sei. É. Que tem os seus feitos lá pessoais. Ele não luta nem pelo bem nem pelo mal. Ele é algo totalmente egoísta. O Curupira, ele tem um padrão. Por exemplo, o Curupira. Só que ele é uma questão mais pegada da proteção à natureza. Da natureza. É, isso é bom. Mas não, quando... é bom na nossa classificação. É bom na nossa classificação, proteger a natureza. Mas quando ele afasta os fazendeiros, ele faz as traquinagens dele, aí está sendo mal. É o mesmo conceito com a cultura japonesa. Lá, os demônios... Ah, é uma boa analogia. Lá, os demônios, eles são demônios. Beleza, nasceu demônio, mas não tem que morrer como demônio. Ele pode ser um demônio bom. Entende? Para o pessoal que está ouvindo isso, pode até... Ah, ele coisa demônios. Não, porque o demônio japonês... Então, o que a gente está falando, que na questão... É uma raça. Religião japonesa, para a gente conseguir traduzir o que a gente chama de entidade, o mais próximo que da palavra portuguesa para japonesa seria um demônio. É. Só que para a religião japonesa, um demônio não quer dizer que ele seja uma entidade maligna. É. Ele é uma entidade que pode ter o seu, pode escolher ser bom ou escolher ser mal. É isso aí. Tipo, é esse o diferencial. Já na nossa, os anjos, por exemplo, são figuras boas e ponto. Não, eu discordo contigo porque os demônios também são anjos. É, segundo a religião, foram. Não deixaram de ser. Em momento algum eles perderam seus status. Cara, tanto é que a Bíblia narra que quando Lúcifer desceu, ele foi retirado lá do céu. Descer, retirado é uma palavra muito delicada. Delicada. Ele saiu na... Ser expulso com todo o poder divino do universo não deve ter sido uma atividade muito, muito delicada. Deve ter sido... Rua! E arrastando, sim. Pois é, aí na descrição que a Bíblia conta é isso. E aí lá narra também que ele em momento algum perdeu seus status. Em momento algum ele perdeu, porque tanto é que até hoje ele ainda é anjo de luz, como narra. Infelizmente. Então se de repente ele chegar em alguma igreja, aí ele se manifestar como anjo de luz... Aí tem uma galera que vai acreditar de boa. Tem uma galera que vai seguir. Vai cair de joelhos, é esse aqui. Porque o demônio está dentro de todos nós. Ele está aqui em seus corações. É quem nos faz querer trabalhar, nos exercitar ou dizer a verdade. É quem nos faz querer ir para a festa. É aquela voz em suas mentes que diz vá se ferrar para aqueles que vocês odeiam. Ele está brilhando, está branquinho. Não tem asa negra, não tem rabo, nem chifre. É isso aqui, vamos falar assim. Como ele diz, ele tem mil faces. Tem mil nomes. Não sei, né? Tinhoso, pé preto. Como é que é? Capiroto. Como é que é aquela... Mochila de criança. Terra de Goiás. Que ele diz assim, pé preto, odeio esse apelido. Aí, tinhoso. Aí, assim, como é... Adoro. Corintiano. Como é falso, aí as mulheres me chamam assim. Coloco. Vai servir de base para esse podcast, eu mando teu ideia de Godard. Eu mando teu faz uma senhora sátira com muitas passagens bíblicas. É você, Satanás. Então tá, você nasceu na sua religião e você quer sair dela. Não. só supondo, o cara nasceu, beleza. E aí alguma coisa te incomoda, alguma coisa te dá aquela ânsia que você não lhe preenche. Porque eu ouvi uma grande frase que era assim: é porque o seu Deus ainda não lhe atingiu o coração. É, tá quase. Tô aqui esperando o pessoal. Até agora eles estão 45 minutos atrasados. O que poderia ter acontecido para eles atrasarem tanto? O programa? Será o programa? Opa, tá chegando alguém. Vamos começar a gravar. Vamos falar de algumas religiões bem interessantes. Temos o hinduísmo, que é... Olá! Calma aí, é porque você não tá entendendo nada, mas a gente tava gravando, a gente começou a gravar e começou a piscar aqui, a dar um chabu. Esse programa... Nós tivemos uns acontecimentos sobrenaturais aqui, tá? É sério, Bruno. A gente começou a falar... A ciência não tem... A gravação sumiu. A gente tá gravando de novo. Então a gente vai tentar falar agora. É sobrenatural pra caramba, né? Sumiu a gravação. Não, o celular que tava carregado. Tá carregado. Desligou do nada. O Zé tá passando mal. Tá suando... Tá, continuando. Hinduísmo. Ele, no sentido, ele engloba o brahmanismo, ou seja, na cultura universal. Né? Eu vou voltar a fazer a mesma pergunta. Será que Brahma ali tem alguma coisa a ver com a cerveja Brahma? Não. Brahma, ó, é... Brahma, a cerveja. É... Brahma ali é hindu. É, vamos dizer assim, é aquela novela, Caminho das Índias. É que... Sim, a gente tem que usar como referência, porque eles separam as pessoas por um... Pelas castas, isso aí, pelos grupos de pessoas, grau de importância. Você é inferior a mim, eu sou melhor que você. Eu nasci numa data especial, a minha linhagem sanguínea é considerada, e você nasceu da poeira dos pés do Deus. Que Deus que eu esqueci? Brahma. É Brahma? Brahma. Desce redondo. Não, esse aí é outro. Tá. É uma bisquinha, Skol? Agora então, desce. Então, engraçado que é uma cultura, que a cultura sofreu influências do budismo. É, budismo. O quê? Sério? É, pós-budista, do período pós-budismo. Isso é bem interessante. Ah, peraí. A Índia é num cantinho e os outros são... Ah, cara... Tu já viu? Tá próximo, né, na verdade. Tá próximo. A galera migrar de um lado pro outro e... Não, sem falar que tu já viu quanto de Jesus andou com os 12 discípulos dele. Não andaram muito. Ele nem se afastou. Tem uma determinação lá que fala que ele nem se afastou daquela... de uma região lá específica. Ele ficou, tipo, circulando. Beleza, sozinho. Eles ficaram circulando, mas e aí? Os budistas também podem fazer o mesmo. Eles podem sair de um canto e colonizar a Índia, os países ao redor. Colonizar não, espalhar a palavra, vamos isso, dizer assim, aí espalhar a palavra. Bem, ele é o hinduísmo é composto de diferentes tradições, tá? Diversos tipos, então subtradições e tal, ó, e como vamos definir o budismo? A única coisa mais próxima, depois do Caminho da Índia, que eu vi um pouco de budismo, foi Churato. Churato. Foi longe agora, né? Foi Churato. Foi muito longe. Como assim, mano? Peraí. Você tá lendo do hinduísmo, não deu nenhum nome de um deus. Tô chateado contigo agora. Ah, cara. É, vamos lá. Ó, no sentido muito abrangente, o hinduísmo engloba o brahmanismo, a crença na alma universal. Brahma, num sentido mais específico, é o termo que se refere Brahma. Hã? Brahma. Você pronuncia Brahma. Obrigado por você ter um alto nível de cultura. Não, é alto nível. É uma ordem de casta, né? É. Da Índia pós-budista. De acordo com o livro História das Grandes Religiões, o hinduísmo é um estado de espírito, uma atitude mental dentro do seu quadro peculiar. Ou seja, não é uma religião e um modo de vida. Shaka. Shaka. Por que está tão triste? Você tem apenas 6 anos e, apesar disso, você senta aí todos os dias para se lamentar. O que é que te preocupa? Hoje, eu vi muitos corpos mortos flutuando no rio Ganges. E na beira do rio, eu vi peregrinos vindos da Índia inteira para tomarem banho. Eu tive a impressão de que celebravam a morte no lugar da vida. Por quê? Por que é tão pobre este país onde eu nasci? Parece que só nascemos para sofrer e nos lamentar. As pessoas vivem no meio de desgraças. Chaka, isso te deixa triste? É claro. Quem é que quer uma vida cheia de tristezas? Você está enganado. Onde há tristeza, há alegria. E o contrário também é verdade. Lindas flores nascem, mas eventualmente morrem. Tudo nesse mundo está em eterna mudança. Sempre em movimento, nunca é igual. Tudo muda. E a vida do homem também é assim. Mas se o nosso fim, a morte, é inevitável, então talvez seja a tristeza que domine nossas vidas. Mesmo quando superamos o sofrimento, mesmo que busquemos o amor e a felicidade, no fim, a morte irá transformar tudo em nada. Eu não entendo para que os homens nascem neste mundo. Se é impossível desafiar algo tão completo e eterno como a morte. Chaka, parece que você se esqueceu. Esqueci? A morte não é o fim de tudo. A morte não é mais do que outra transformação. Também. Vamos lá. Eu queria ver o nome dos deuses, cara. Eu tô incomodado. Tá aqui embaixo. Ó, Shiva. Shiva, ó, olha só, a teologia hinduísta fundamenta no culto aos avatares. Não, você, olha só, vamos logo esclarecer isso. Avatar não é aquele bicho azul, e muito menos um garoto careca com uma seta apontada para baixo. Que tem também uma base muito religiosa. É, que tem uma base muito religiosa, porque avatar é o conceito de um corpo físico na Terra para um Deus habitar. Ou seja, é Jesus. E vamos resumir, é Jesus para os cristãos, que é um corpo físico que Deus veio para a Terra para caminhar aqui. Isso, assim como também muitos outros. Muitos outros. Não, eu tô falando que para a cultura cristã... É legal que a gente fala, é Jesus, a gente fecha entre outros. É Jesus, entre outros. A gente tem que trazer para a cultura daqui o que a gente está traduzindo. É Jesus. Avatar é Jesus, é o conceito de Jesus. Só uma coisa. É o conceito de Jesus. Vocês não vão, por favor, os religiosos ficarem chateados com a gente por a gente. Eu estou dizendo o termo da palavra Avatar, na sua raiz, tem esse significado. Pra gente. Entendeu? Pra gente, é a mesma coisa que eu falar que eu estou jogando um jogo, aí eu criei um avatar. O que é um avatar? É um corpo dentro daquele universo. Dentro daquele universo no qual eu utilizo aquele corpo para eu interagir. É isso aí. E no caso temos o construído por Brahma, que é a figura principal. Temos a Shiva, é Vishnu. Curioso, a Shiva, ela é a deusa deusa da criação e da destruição. Legal, né? Porque... Ela é tipo mulher mesmo, né? Não, ela tem... Ela é tipo não, mulher. Não. Ela tem várias formas. Não, você não entendeu. Deus da criação e destruição. Ah, sim, é. Ela começa o relacionamento e sabe como vai acabar, né? Quando isso acontece em mulher, eu só bato com uma flor. Então... Abraços às mulheres que nos ouvem. É isso aí. Então, basicamente, já Vishnu é uma figura mais materna, uma figura mais... Olha, tal. Quem? Vishnu. O que ela faz? Peraí, vamos determinar primeiro as imagens deles. Não, primeiro tem Brahma. Brahma é a trindade deles. Vamos supor, tem Brahma, que é o superior. Vamos colocar como Deus, o Deus deles, o considerado, poderoso. Ele fica no topo. E abaixo dele tem Shiva, a que destrói e que reconstrói. Tanto não, Deus... mas é o contrário. Ela reconstrói e depois destrói. Não, ela destrói e depois construir novamente. Que no hinduísmo... Ah, é um ciclo. É um ciclo. O universo... Tudo vai acabar. Gente, tem uma parada interessante. A Shiva que tem vários braços? É. É, a Shiva que tem... Eu acho que é. Ok. Gente, interessante uma coisa. Na cultura do pessoal hindu, eles acreditam que quando o marido morre, a mulher tem que se jogar no fogo para morrer junto com o marido. E geralmente, gente, ela faz esse tipo de coisa. Sim, porque ela não aceita, porque uma mulher sem um marido naquela cultura religiosa não tem valor nenhum. Ei, como é que fala? Viúva, ela é inútil para uma sociedade de uma base religiosa, cultural assim. Outra coisa, o que é, o colega Kilobeck vai ler outras partes, mas eles têm adoração ao Deus Rato, que acho que em momento algum fizeram qualquer ligação no caminho das Índias, né, na novela. É. Mas eles têm adoração ao Deus Rato, que é uma. Existe uma igreja, posso falar igreja? Um templo. Pode. Um templo só para os ratos, eles estão todos lá, eles foram totalmente bem construídos, elaborados, pensando-se nesses ratos. Porque o rato para eles é uma. Como é que fala? Foi uma. Caramba, assumi a palavra. O Deus se manifestou no corpo de um rato. É, eu esqueci o nome. Foi um avatar. Vamos colocar um avatar. Foi okay. Um avatar de rato. De um rato. E aí, eles adoram os ratos. O que eles fazem? Eles levam leite dentro de algo próximo a uma bacia às acuias, colocam para os ratos, entram no templo, colocam para os ratos. O rato vem, bebem esse leite. Além de defecar e urinar no leite, e aí as pessoas bebem aquele leite, cientes na crença de que estão sendo abençoados pelo Deus rato. Olha, só digo uma coisa, se sobreviver você foi muito abençoado mesmo. Na situação do hindu, eles também acreditam na como é que é, a vaca, eu acho que é a vaca, o boi, eu não sei, mas... O novilho, eu não sei como determinar. O bovino. É. O bovino, ele também foi um avatar de um deus. Muito importante. Muito importante, tem muito valor, tem muito respeito. O McDonald's teve que dar o jeito de produzir carne de minhoca para poder vender para lá, porque carne de boi não ia fazer sucesso de jeito nenhum. De jeito maneiro. De nenhum. Se tu matar um boi, tu pode crer, é desonra pra tua família toda. Acabou a tua existência, cara. É melhor tu pegar, amarrar uma pedra no teu pescoço e se jogar. É isso aí. No rio mais fundo que tiver. É. E aí... E o rio Ganges, uma curiosidade aqui. Tem o rio Ganges lá, na Índia. Isso. Que é o rio sagrado que tu tem que se banhar pelo menos uma vez na sua vida lá. Eu tenho que te falar uma coisa já. Vou continuar aí. Vai. Só continuando nessa situação que eu tava falando sobre a vaca. As mulheres, elas tomam a urina da vaca, acreditam que estão sendo abençoadas. Elas servem das iguarias. É. Quando eu falo iguaria, é o melhor que tem na mesa para a vaca se alimentar. É o rio, é? É. O rio Gandhi. As pessoas vão para se banhar. E beber. Sim. O que acontece? Todos os mortos são jogados lá. Eles são cremados. E jogados lá. E cremados, quando eu digo não tem nada tecnológico, literalmente a galera taca fogo no corpo e joga o corpo na beira do rio ali. E é isso aí. E a galera está na beira do rio tomando banho. Bebendo água. Bebendo água. Sagrada. Dando banho nas crianças. Água sagrada. Água sagrada. Água sagrada. Então, eu só estou falando uma questão um pouco mais. Agora, indo mais para perto, a gente também encontra uma região. Não, pertinho de lá. Tem o Paquistão e tal, montanhas, deserto. Tem o islamismo, que o islamismo é uma religião. Todo mundo diz, é a região dos homens bomba, do Bomberman e tal. Nossa. Do Bomberman, mas. Bomberman. É do, só que. Muita gente não sabe, mas o islamismo tem muitas, muito, vamos dizer assim. Sobe a música do Bomberman, cara, quando começa a briga, não tem como começar a briga? Bem. Aí, aquela vozinha falando. Aí, pum, bum, bum, bum, bum, bum, tá. A bolinha rodando. O islamismo é um conjunto de. É uma religião, como a maioria delas, mais voltada para o homem como centro da casa, né? Por que não, né? É, com direito. O que esse é a figura que é a Globo mostrou que a maioria do pessoal conhece ela por isso, porque as pessoas, vamos dizer assim, doutrinas mais pesadas, mas para surpresa de muita gente, o islamismo tem muito a ver com a gente. Uhum. Assim, é um com a gente aqui do Brasil, que é uma que aqui e até o ano passado. Eu quero saber em que momento eles estão bem parecidos com a gente. Eles estão saindo do... Que o foco religioso? É, do foco religioso e indo mais assim, no período de transição. Porque a gente está num período que a nossa religião principal, que é que era a católica, agora os evangélicos estão pau a pau com a católica. E o islamismo está também enfrentando certas dificuldades na área deles. Eles estão com, vamos dizer assim, eles estão com transformações culturais graças a influências exteriores. Tanto é que é por causa disso que está surgindo grupos extremistas que fazem o que fazem pelo mundo afora, que querem manter o estilo de vida deles. É muito, deixa eu falar assim, eu não sei, cara, mas eu tenho um ponto de vista pessoal que tirar a vida de um ser humano faz você deixar de ser um ser humano. O que ele tá citando é justamente a jihad, que é um conceito, que é o conceito da guerra santa. Independente de qual religião você faça parte, independente de qual Deus você sirva. Porque a jihad islâmica diz que para combater o mal, toda a força é possível. É bem-vinda, inclusive o mal, né? É bem-vinda, não diria o mal, porque eles estão combatendo o mal na visão deles. Eles estão combatendo o mal. O mal! O mal! O mal! Na visão deles, não diria exatamente o mal. Mas se tu der uma olhada, o islamismo tem Deus, tem os profetas. Mas o Deus do islamismo é o mesmo Deus que existe aqui no Brasil? Não. Alá? Tem. Alá? Tem. Olha só, pelo que eu tô vendo aqui, ó, 99. Os primeiros 99, eu tô pesquisando, mas pelo que eu tô vendo aqui, tem 99 nomes para Alá. Não, deve ser muito legal. Deve ser 99 qualidades para chamar. Por favor, abre aí. São nomes. São nomes. Tá pensando em adjetivos, tipo poderoso, supremo, grande, o cara. Deve ser nome gente. Mesmo. Tá bom, vamos começar. Alá, okay. Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Munin, Al-Mulanin, Al-Aziz, Al-Jabbar e um bocado de nome que eu não vou citar. Deixa eu só fazer um teste aqui. Eu espero não estar. De todos eles, não existe nenhum que não tenha o Al na frente. O Al. Certo? Não, encontrei um aqui. Dois. Malik Al-Muk. Ah, tem um Al depois. Tem um Du Al-Jadal. Eu não vou nem continuar porque eu tô com medo de respeitar ele de alguma forma. Talvez tu esteja falando o nome de Deus e tu tá xingando alguém. Porque a minha coisa. Caramba, ele tem muito nome. Caramba, Al. Ai, tem a tradução do lado, peraí. O que perdoa, o compassivo, peraí. É o que perdoa. Eu falei que era qualidade. É tipo a Daenerys do Game of Thrones. Daenerys, Senhora da Tempestade. Peraí, esse negócio tá totalmente contrário ao que ele prega, porque ele só. O misericordioso. É. O clemente, o misericordioso, o soberano. O bondoso. O sagrado, fonte da paz. O perdoador, o doador, o provedor. Peraí, tá diferente esse negócio aí, porque. Se prega que como é o nome da guerra em massa? Jihad. O jihad e prega que ele é o perdoador. Que ele é o misericordioso. Eu queria ter algum islamista aqui para poder explicar a situação para mim. Não, porque tu sabe que em todos os meios sempre tem um que leva alguma mensagem pro lado mais para ele, que ele tem tendências. Aí eu acho que aí a gente tá falando, por exemplo, como a gente estava falando agora, que talvez Alá como Deus seja e os seres humanos foram e corromperam o que era originalmente. Na verdade, ele tem um nome bonito, olha só. O formador, o moderador, quer dizer que ele é um cara que... O sagrado, o soberano, o guardião da fé, fonte da fé, o protetor, o que poderoso. Faz evoluir, o que concebe, olha aí. É que ele, o que perdoa, o nome dele é Ar-Ghaffar. Gafar, Al-Ghaffar, o que perdoa. Olha só, isso me lembra, sabe o quê? Que nem a católica sofreu na Idade Média, quando ela foi deturpada, caças bruxas e tal. Na verdade, ela não foi deturpada, ela deturpou. Deturparam os mandamentos, sabe? Okay. Colocaram mais voltado para o comércio, para a violência, para caça, a outras ideologias. Pode ser o que está acontecendo. Eu só gostaria de falar uma coisa. Quem estraga toda a história nunca são os deuses. São sempre os seres humanos que vão lá achando que foram abençoados de tamanha forma que eles não vão errar. Bem, continuando. Porque a grande visão depois do 11 de setembro foi que os muçulmanos deviam ser pelo menos os Estados Unidos... Faltava ser crucificado. Só faltava mesmo, porque... Nos Estados Unidos todo mundo enxergava, meu Deus, aquele povo, principalmente nos Estados Unidos. É, na verdade os Estados Unidos conseguiu fazer o mundo odiar o Islã. Ter uma visão extremamente negativa. Mas se a gente olhar, grande parte das conspirações está nos Estados Unidos. Tanto é que eu... É o berço, é o nascedouro. É o nascedouro. Muita gente diz que lá é a terra do demônio. Muita gente diz. Olha, peraí, agora você pode estar falando algo muito criminoso, porque existe uma religião que adora o demônio. É. Seria Satanás, Lúcifer. É isso aí. Pô, muita gente. Imagina só, tu, 5 da manhã, bate na tua porta. Oi, eu gostaria de falar sobre o demônio. O demônio tem um plano para sua vida? O que você me diz? Você me dá 5 minutos para você ouvir a palavra de Lúcifer. É, Lúcifer, o filho. Quem? Lúcifer, filho da luz, o caído, aquele que. Descobri o Brasil. Desapareça! Tinhoso! Adoro esse apelido. Pé preto! Esse nem tanto. Dissimulado! As garotas me chamam assim. Corintiano! acho que ele não vem com esses adjetivos negativos. Eu não acho, não. Acho que ele vem com outros adjetivos mais bonitos. Outros argumentos, assim. Bem melhores, com certeza, bem melhores. Engraçado, há um tempo atrás o Lúcifer virou um meme na internet. Meme do Lúcifer, não sei se tu viu. Que ele. Que era ele. Que era uma imagem dele do MHQ. O meme do Lúcifer, que ele falava várias frases motivacionais para as pessoas. Olha só essa aqui, ó. E eu achei apenas um punhado de androides semi-androides, de pessoas controladas, e apenas dei a elas um propósito. E olha onde eu vim parar. Olha só. Você faz besteira ou pratica algumas assim das chamadas parafilias? Não, não estou nem aí. Tipo como se ele estivesse dizendo, eu não estou nem aí, mas Deus está. Entendeu? Ele tá dizendo que Deus é ruim. Ah, entendi. Tu viu? Ele tá dizendo, você pratica alguma das assim chamadas parafilias? Não tô nem aí. Entendeu? Como se ele tentasse passar que ele é bonzinho. Entendeu? Ah, sim. Peraí. Mas agora a gente tem que falar uma coisa muito importante. Se a gente tá falando agora, a gente não tá defendendo e nem no conto, mas a gente vai apontar aqui. A Disney... Ela teve muito disso, né, cara? Exato. Eu vou logo na chave, que eu não vou nem Rei Leão, que a galera falou, Rei Leão. Rei Leão, nada. É. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Aquele filme do como é? Detona Ralph. Ah. A frase dele, cara. Acho que tu pode cortar e colocar aqui, eu não sei. Ah. Sou mal e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. Eu não quero ser nada além da minha programação. Ou seja, eu nasci para ser mal, e ser mal não é ruim, é bom. E outra, no Castelo Rá-Tim-Bum, quem foi criança aí no Brasil assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum, tinha um personagem que o nome dele era Mal. O Mal corria dentro do castelo, né? Ele vivia dentro do castelo de um lado para o outro. E ele era uma referência diabólica lá, não lembro muito bem. Não lembro exatamente porque já faz tempo também. Ele era bicho-papão, teoricamente. Não, ele era mais diabólico, assim, do que bicho-papão é muito levinho na vida. A gargalha era fatal. E aí, era um negócio assim. E aí, toda vez que terminava a parte dele, né, aparecia o personagem do Nino falando bem assim, esse aí é o mal tá correndo no castelo. O mal não faz mal a ninguém, o mal é bom. Que onda, olha só isso aqui, ó. Olha só esse meme aqui. Lúcifer. Ah, costumava ser um anjo. Que mal ele pode ser. Sabe, a internet é o berço dele, é o criador dele. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Eu entendo a natureza humana. Eu não vou julgar você por ser humano. Quer dizer, tipo, eu vou julgar você pelas suas falhas, entendeu? Entendeu a sacada? Cara, é muita zoeira, cara. A internet não, a cultura pop tá muito ligada com. Help me, Jesus! Help me, Jewish God! Help me, Allah! A maioria das crenças tem também uma figura positiva, que é o pai, o criador, o considerado. É o patrão. Certo. Os mexicanos. E tem uma figura negativa, que geralmente é um inimigo. E sempre tem esse equilíbrio, sabe? Sim, é o equilíbrio, realmente. Esse equilíbrio assim não. Tipo, a gente sabe que o mal é perder. É. Por favor, as definições de justiça mudam com o passar do tempo. Isso é uma coisa que a história já provou. O que pretende fazer agora pode ser diabólico. Mas vencendo, ele será o justo. Ou seja, mestre, o errado pode se tornar o certo. Se o senhor perder, o injusto passa a ser o senhor. Está entendendo, mestre ancião? Seu tolo, o que disse? A injustiça nunca se torna justiça. E é a própria história humana que prova que isso é verdade. Os impérios que possuíam exércitos poderosos foram derrotados e sumiram do fluxo da história. Esse é o destino das forças do mal. O mal nunca deixará de ser o que é. E o bem é uma coisa que não muda, por mais que o tempo passe. Ninguém pode alterar essa verdade nesta grande correnteza da vida. A gente sabe, porque todas as eras da Shinpei vai ter alguma coisa, um evento. A cultura nórdica, por exemplo, tem o Ragnarok, que é o fim de todos os deuses. Que todos eles vão morrer, que a lua vai ser engolida por um lobo, o sol vai ser engolido por pelo lobo Fenrir, e que Odin vai morrer pelos deuses, e que daí... Essa é uma religião interessante. É, uma religião muito... Muitos filmes aí na atualidade estão se baseando por essa religião. Filme do Thor. Thor é filho do deus Odin, né? É. E Odin era o deus criador lá, era o deus consideradão. É, tanto é que a Marvel... O problema é que os deuses do nórdicos, eles morrem, né? É, eles morrem. Eles morrem. Eles são como os gregos. Não, eles não merecem morrer. Eles têm um ciclo que eles ficam lá, recarregam. Tem até umas histórias da mitologia nórdica que eles envelhecem. Que eles envelhecem muito em pouco tempo. Uhum. Eles envelhecem, morrem e vão para perto de... Engraçado, se eles morrerem, eles vão para Valhalla. Quer dizer, tem alguém, um paraíso para os deuses. Isso é muito bizarro. Cara, tem um paraíso para os deuses. Isso é muito bizarro, é muito interessante. Então, eu tava conversando com o Léo, e aí ele falou que... Léo, fala aquilo que o Léo é. O Léo é, de novo, eu a gente falei. Não gravou. A gente não gravou. Ah, a gente não gravou. É, porque a gravação apagou, mas aconteceu um fato estranho. Algo superior. Que, algo superior não, algo sinistro. Algo subliminar. Algo nessa gravação. Que, e essa é a segunda versão, que a gente tentou gravar e deu chabu, deu erro. E aí a gente teve que começar de novo. Foi bem interessante. Foi sinistro. Eu não sei se vou chegar em casa hoje. Então acho que você será levado no meio do caminho. Alguma coisa vai passar. Aí você será arrebatado, só que eu não sei se é pro céu, inferno ou para alguma outra dimensão. Eu só digo uma coisa, tinha uma pedra no meio do caminho, e no caminho tinha uma pedra. Uau! Então, eu não lembro nem o que a gente estava falando, cara. Sobre religião nórdica, o seu colega queria... vamos lá. O meu colega, ele faz parte da religião de bruxaria ou o paganismo, como foi proliferado o nome, certo? Proferido. Proliferado, eu falei. Nossa, que erro. Ele foi proferido. Então, ele me ensinou algumas coisas sobre essa questão aí. Eles acreditam, por exemplo, que existem níveis de dimensões e cada pessoa está num nível. Por exemplo, nós estamos em um, existem outros e tem um nome próprio esse tipo de dimensões. E aí quando a pessoa ela evolui, ela sobe de nível, ela vai para uma casta superior no qual é uma existência totalmente diferente. Acontece de que são enviados vez ou outra algum, como tu falou, eu esqueci como é o nome. Algum enviado, algum filho, algum portador da luz. Isso. Ele é enviado para que ele coloque de novo a galera nos eixos, dizendo, vocês estão fazendo errado. Considera-se nessa religião aí, considera-se nessa religião aquele Gandhi, considera-se o próprio Buda. E inclusive Jesus Cristo para eles, eles acreditam assim, julgado que eles foram enviados para colocar o mundo e a sociedade nos eixos, porque elas vão perdendo muita direção e se focando em outras coisas. E quando eu digo eixos, é buscar a evolução, a sabedoria, o autoconhecimento, o controle. É isso que... Vamos para ler. Essas palavras. Magia. Vamos resumir assim. Não, você está resumindo em outra coisa totalmente diferente. Magia não. Magia não é... Magia não é... Conhecimento é poder. É. Isso. Conhecimento é poder. Isso. Isso é verdade para a nossa vida. Querendo ou não. Quando eu falo magia, para... É aquele velho conceito que deu origem às caças bruxas, porque os conhecimentos que alguns praticantes da Wicca antiga, paganismo... Deixa eu fazer uma pergunta. Todo aquele discurso de meia hora que eu fiz bonitão aqui, que eu gostei, saliva pra caramba, foi perdido? Não foi perdido. É assim, porque os paganistas... Eles... Não, eu tô falando disso, eu tô falando da nossa gravação. Foi. Aquele discurso lindo que eu fiz foi perdido? Foi, aquele lá que, cara, derramou lágrimas. Gravamos. Eu tô saindo do trabalho agora. Gravamos, conseguimos gravar. O Regionautas sobre religião. Agora, falta chegar em casa. Apesar da gente ter conseguido gravar o programa, tivemos várias interrupções. Vários problemas técnicos. Esse mesmo gravador perdeu meia hora de áudio quando falávamos de culturas ancestrais e deuses esquecidos. Espero não ter enfurecido ninguém. Isso não era nossa intenção. Ou será que algumas coisas devem permanecer no passado, enterradas para sempre? Agora estou andando pela avenida que leva até minha casa, uns 6 quarteirões. E tudo normal. Mas eu não consigo deixar de ter a sensação de que estou sendo seguido. Calma, cara. Falta pouco. O dia já está terminando. 11 horas da noite. E eu estou aqui. Ainda tentando editar o programa. O meu computador travou. Vou ter que formatar ele. Porque alguma coisa está atrapalhando a edição desse programa. Que dia horrível. Meu almoço foi horrível. Minha tarde foi horrível. Essa gripe tá horrível. Eu não consigo respirar. Minha cabeça dói. Eu estou cansado. Eu briguei com a minha família. Meu Deus. Mas eu tô em casa. Detalhe, quase que eu esqueço. Indo. Então o dia vai acabando. E essa edição vai pro ar. Obrigado. Deus.